3249-6600. Últimas semanas do Circo Kroner até dia 23 de junho. E a promoção continua. Adultos a R$20. Últimas semanas e o preço despencou. Adultos a R$20 no setor bronze. Todos pagam meia entrada em todos os setores. Ingressos antecipados no circokroner.com.br. Venha viver sua própria experiência Kroner no Bosque Grão-Pará. Domingo é dia de Leão na Liberal. O Remo recebe o Ipiranga pela nona rodada da Série C. A bola rola no Baenão às 16h30 e desde as 14h30 estaremos ao vivo na rádio e nas plataformas digitais de O Liberal. Vai pra cima deles, Leão! Vem com a gente, futebol com qualidade é aqui. Sistema Liberal de Rádios. Patrocínio Atacadão, lugar de comprar barato. Venha para a Bet Nacional, a Bet do Brasil. Cerveja Tijuca para todos os momentos. Funerária Recanto das Palmeiras, com moderna frota de veículos, planos a partir de R$29,90. CYD 230, Rádio Liberal FM, 97,5 MHz. Uma emissora do Sistema Liberal de Rádio, Belém, Pará, Brasil. Roberto Carlos em detalhes. Roberto Carlos em detalhes. Oferecimento São João do Coração Mateus. Economia de verdade. Aqui é tradição. Hospital Guadalupe. Muito mais hospital do que você imagina. Maxi Domini, o amor verdadeiro nunca acaba. Informações 3249-6600. A partir de agora, a Rádio Liberal FM apresenta. Programa Roberto Carlos em Detalhes. De 12 a 16 de junho tem Boteco Gelado em clima de São João do Coração no Mix Mateus. Cerveja Heineken, lata 269ml, 3,69. Cerveja Skol, lata 350ml, 3,9. Refrigerante Guaraná Antártica, lata 269ml, 1,59. E mais energético Red Bull, lata 250ml, 7,49. No Mix Mateus, CPF no caixa é desconto. Cadastre-se e aproveite. Beba com moderação. A COP30 vem aí e vai movimentar a economia por todo o Pará. Quem já ganha um bom dinheiro alugando imóveis por curta temporada vai ter a oportunidade de ganhar ainda mais. Você também pode alugar seu imóvel e ter essa renda extra. Acesse setur.pa.gov.br e saiba como fazer. Abra as portas para bons negócios. Governo do Pará, por todo o Pará. Festival Verão Sal Penareia 2024. O maior festival de verão do Brasil está de volta. Prepare-se para mergulhar em dois finais de semana inesquecíveis. Nos dias 12, 13, 19 e 20 de julho, na Praia do Atalaia, em Salinas. Com Natanzinho, Felipe Amorim, Xande Avião, Henri Freitas, Wesley Safadão, Tati Guel, Denis DJ e Mari Fernandes. Vendas lojas de livros no Shopping de Belém. iPhone Mel na Doutor Moraes e baladaep.com.br. O acesso aos espaços evoluiu. Com controle de acesso máximo, você controla a entrada e saída de veículos e pessoas. A espaços internos e externos. Acesso autorizado. De condomínios, residências, empresas. Entrar e sair da garagem sem buzinar. Enviar convites para liberar a entrada de convidados. Acompanhar a distância, tudo por aplicativo. Controle de acesso é com a máxima. Ligue 3222-1122. Saia do sufoco com a Rádio Liberal. A Rádio Liberal vai pagar a sua conta de energia. É isso mesmo. A Rádio Liberal vai pagar a sua conta de energia de até R$500. É a sua chance de sair do sufoco. Basta enviar uma mensagem de áudio para o número 998279765 até o dia 28 de junho. E diga: Liberal, eu quero sair do sufoco. Não deixe essa oportunidade escapar. O sorteio será realizado no programa Conexão Liberal. Fica ligado. Rádio Liberal, ouvinte ligado, ouvinte premiado. Hot Mix, edição Black or White, sábado 6 de julho, na Dubai Eventos. Venha reviver os clássicos que marcaram as décadas de 70, 80 e 90. No palco, show com Marquinhos Duran e sacudindo a pista, os DJs Mico Preto, Marcelo Paz, Sérgio Montinho e Betuel Rocha. 2 horas de open bar no copo do evento. Vendas nas lojas King Snickers e Sonho dos Pés. Online na bilheteria digital. É mais uma da fábrica. É top! ZYD 230, Rádio Liberal FM, 97,5 MHz. Uma emissora do Sistema Liberal de Rádio, Belém, Pará, Brasil. Rádio Liberal FM e a hora certa. De 12 a 16 de junho tem Boteco Gelado em clima de São João do Coração no Mateus. Cerveja Heineken lata 269ml 3,69. Cerveja Stoll lata 350ml 3,9. Refrigerante Guaraná Antártica lata 269ml 1,59. E mais energético Red Bull lata 250ml 7,49. No Mateus, CPF no caixa é desconto. Cadastre-se e aproveite. Beba com moderação. Hot Mix, edição Black or White, sábado 6 de julho, na Dubai Eventos. Venha reviver os clássicos que marcaram as décadas de 70, 80 e 90. No palco, show com Marquinhos Duran e sacudindo a pista, os DJs Mico Preto, Marcelo Paz, Sérgio Montinho e Betuel Rocha. 2 horas de open bar no copo do evento. Vendas nas lojas King Snickers e Sonho dos Pés. Online na bilheteria digital. É mais uma da fábrica. É top! João, vem aqui na frente para ler o livro A Lenda da Pororoca. Em menos de um ano, o governo do Pará conseguiu dobrar o número de estudantes do fundamental que conseguem ler fluentemente. De repente, pela primeira vez... No começo de 2023, somente 21% liam sem dificuldade. No final de 2023...